Crocossauro, o animal do Pará. Se o Luiz e a Camão ter compromisso aqui fazer, na temida sua desolação, eu plantei l'ombra de ovo na gila magia. Love.